Papa Romeo, Mike Yankee Zulu. Tower, good morning, 19011, we'll check runway 1. Engine 1911, clear one up and take off, runway 10, wind 1, 5 degrees, 06 knots. Clear 09 and take off runway 10, 19011. Thank you. Salvador, Rio 5963, próximo ponto de espera 10. 5963, tá ligado, aliás, decolado, 10, vento, 140 grau, 079. Disposição e decolagem, 10, Rio 5963. Risco 913, controle de Salvador, 120, 80. 75 na área decolar, pista no 0, vento no 50 graus, 059. 1-2-0-8. 1-2-0-8, obrigado, bom dia, risco 975. Salvador, é o Papa Tango Yankee, Romeu Bravo? Papa Tango Yankee, Romeu Bravo, chame para o Jacuã. Chamar para o Jacuã, Bravo. Yankee no Bravo, no farol da ponta. Yankee Romeo Bravo, tá ligado, curva esquerda, cruzar a final da pista no 1-0, chama a base no 7. É, está autorizado, senhora, aproximação direta, pátio 5. Bom, filho, no pátio? Pátio 5, senhora. Sim, direto pátio 5, chame na final. Bravo. Yankee Romeo Bravo, chame solo controlado, pátio 5, vento 0 graus, 069. Bravo. Romeo Bravo, solo 2-1, frequência livre. Guardião 01? É o filme, Guardião 01? Guardião 08-080 para Ilhéus, é isso? Aqui. Guardião 08, ele te táxi, chama para ingresso. Guardião 08, você confirma o nome do comandante? Foi o ponto de cancelamento do voo, instrumento? Milhas de Ilhéus, sente. 27, sim. Guardião 08, saída Coral 1, Bravo. Confirma o alternado? Rádio 08, ingresso em solo 7, ampura para decolagem. Descobriu a coral no Bravo? Rádio 08, copiou a coral no Bravo, a saída? Sim. Quanto tempo de voo, Gartão 08? Seis. Guardião 08, tem palácio autorizado, pista 7, 5130 graus, 059. Camarão 208, grato pela volta para o Guardião 08. Comandou, bom dia, Gol 1233, pode esperar dar um hotel. 1233, mantenha, pode esperar. Mantenha, Gol 1233. Então aqui é que ele está lá, Torre de Salvador. Bom dia, Gol 1092. Vai passar em Viajera, vai passar lá. 1092, fuso autorizado, pistão 90, vento 140 graus, vento 59. Não copiei, confirme o Gol 1092. Estou confirmando, autorizado o pouso, Gol 1092. Afirmo. Pelo 233, Anani, mantém a pista no zero. Anani, mantém a pista no zero, vou 233. Solo 092, solo 37, libera a direita, solo 121, decimal 1. Eu não, não vou, 092. Zona 2313, colagem autorizada, pistão no zero, vento no 3, 0 graus, 069. Livre a colagem, pista 10, voo 1233. 233 é coluna 39, controle Salvador 120, decimal 80. 2080, bom dia, voo no 233. Bom dia. Hilton 357, meu ponto de espera no zero, pronto. O 357, mantém a espera. Mantém um ponto de espera, tá? 357. Coluna 755, torre. Pode correr, aqui é que está sintonizado, sempre ingresso pelo Zeste. Salvador, 755, bom dia, sinal passado travado. 755, bom dia, ponto autoridade, que falou 0, vento no 3, 0 graus, 089. Livre pouso, que chama 0, bom 755. Pascal, aqui é Guilherme Monteiro, pista no 7. Como é que a gente mantém a posição? Uhum. 357, autorizado, ele era manter o pistão no zero. Além mantém o pistão no zero, tá? 357. Falta como é que a gente vai falar autorizada, pistão no 7, no 30 graus, 079, pistão de turbulência. Dama zero, tá pronto, passaria 2223. Passaria 2223, mantém a sua espera. Mantém. Pelo 755, sala 44, primeiro de prática direita, sala 121, decimal 10. 121, 0, vou no 755. Mas tem que ser colado as 44, controle Salvador 120, decimal 8. 20, escolhe aqui. 3597, tem falado autorizado, atenção 90, vento no 20 graus, 079. Tem autorizado a decolagem para o 3597. Pistão 3597. Autorizado a decolagem, pistão 90, vento no 20 graus, 109, 3597. Decolagem autorizada para o 3597. Salvador, Golo 755. 223, Alere, manter pistão no zero. Alere, mantém, 2223. Salvador, 445, meu braço, táxi autorizado, sempre ingresso, pistão no 7. Corre, Golo 755, táxi. Golo 755, confirme. Afirmativo, chamou 210, não teve resposta. 121, decimal 10. 121, 10, obrigado. Cantor 517, decolou 46, controle de Salvador, 120, decimal 8. 1208 para 3597. Tenho meu bravo, olhar e manter a pista no 7, corrigindo. A linha decola, pista no 7, vento 110 graus, 089. Fora de sala 47, controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, grava. Bateria 2223, decolagem autorizada por 0, vento 110 graus, 089. Está iniciando, 2223. Série 2223, decolou 48, controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, obrigado, bom serviço. Azul 2704, pronto, posicionando 0. Azul 2704, linha de decolar, pistão no 0, vento no 50 graus, 099. Aí decola no 0, Azul 2704. Pois muito bom dia, sinal 970, ponto, mantendo. 09970, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Não. Azul 2704, decolada 54, chame controle 120, decimal 8. 08. Azul 2703, mantenha ponto de espera. Geral 9970, autorizado de decolar, pista no 0, vento 140 graus, 099. Azul 2783, autorizado a alinhar e manter o pistão a zero. decolar 9970, decolar 258, chame controle 120, decimal 8. 108. Federal 9970, copiou? Alinhado, 2783. Gente, mantém a posição. Rádio 2783, autorizado decolar, piscando a 0, 150 graus, 099. Iniciando, 2783.